abacaxá. Fabrício! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Renatinho. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Renatinho! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem ser o Tadeu, hein, Tadeu? Seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou largar e bota boa. Meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Vou lá, gaivota voa. Vai ver, meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Bora que a segundona rolando. Barracas Mon, Renatinho. Fiquei, seus lábios beijei, enfim entreguei. Renatinho! Agora sou louco por ti. Renatinho! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim entreguei. Agora sou louco por ti. Vou até em volta, meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Vou lá, gaivota voa. Vai ver, meu amor, além do horizonte ecoa. Renatinho. Te levar pra passear, talvez dançar. Mas quero, mas quando? Mas quero, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando? E você é assim, só mal e assim, não pode. Mas credo, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando, e você é assim, sou mal e sem, não pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas credo, nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez. Bora que é a segunda-feira da ressaca. Renatinho, Levi, Renatinho, tocando aqui nas mãos.